Estamos Alô? Ah. Almir? Ajuda no... Alô? Alô? Teste, testando agora a o meu qualidade não... de som. Teste. Agora o meu não funciona. Acansiclilinal de Reines. Alô? Alô? Não mexe mais agora. Teste, teste som, testando a qualidade. Obrigado, Almir, agora tá ótimo. Obrigado, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Sul do Brasil. São 6 da tarde no nosso digital. Aliás, um novo relógio digital temos aqui no estúdio, hein? Vou tuitar este relógio em seguida. Para todo mundo dar uma olhadinha ali no Twitter. Chegamos às 18 horas com os queridos da Sicredi, gente que coopera, cresce, Telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. E aí, Mr. P? E aí? Aê! Só um pouquinho, Mr. P. E tu é o Mr. P? Não, tu... felizmente não. Tá. Tu, e tu mais, esse mais moreninho aí, tu é o Mr. P? Tu? É. Eu não sou, eu sou simplesmente Porã. Porã, né? Pequenino, tá, grão tá. de areia nesse tu, mestre. Tu, o branquelo, barbudo, vermelhinho, não é o Mr. P? Tá. Vermelho. O gorducho desdentado aqui também não. Eu não sou não. Não, é também. Não. O bola-bola ali também não é, né? Então eu vou de novo. Boa noite, Mr. P, boa tarde, tudo bem? Beleza, saudações. Beleza. Mesmo que eles possam não querer... um dia terem sido eu gostaria de ser um pouquinho de cada um. Mas tu é, Mr. P. Tu é um pouquinho de cada um, eu te garanto. Obrigado. Que tu é um pouquinho de Magnata, cada um. Ô, Magnata, esqueceu a tampinha aqui do teu negócio? Teu potinho, esqueceu a tampinha daquele potinho que tava brincando aqui, Magnata? Potinho de filme, né? Potinho de filme. É demais, Paulo. É de Magnata, tamo aí. É demais, Paulo. E a tampinha da lente da minha máquina. Da lente, aqui, né? Isso aí, Magnata. Fala aí, Marcola, beleza, Marcola? Aí, agora beleza. Sim, Marcola. Tudo bem? Vamos que junto, Marcola. Porazinho, é nóis. Tudo bem, cara. Maurício Amaral. Certo. Agora sim, né? Alcemar. É nóis que tá, vamos lá. Lele! Estamos juntos até às 19 horas aqui na Atlântida. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos com o Pretinho e os destaques do Clique RBS. Só aqui. Bancada do PSOL sugere mudar o nome da Avenida Castelo Branco em Porto Alegre. Esse PSOL aí. Ah, não, mas por quê? Pra mudar pra quê? Não, foi o Médici. Só um pouquinho, cara. Os caras estão lá trabalhando. Os caras estão lá trabalhando. Os caras estão lá estudando a história do nosso país. Prioridades da cidade. Exatamente. Tá tudo certo em Porto Alegre? Então vamos ao que segue. A sugestão é que a Castelo Branco passe a se chamar Avenida da Legalidade. Olha aí, porque tá tudo legal em Porto Alegre, como falou o Marcos Pianja. Eu gostei da Avenida da Legalidade. Isso. Eu acho uma coisa interessante nos tempos de hoje, né, Magnata? Tá na hora da legalidade. Isso. Tá na hora, chega, vamos legalizar. Isso aí é pra dar uma grande confusão na cabeça das pessoas. Por quê? Porque as gerações mais antigas vão seguir falando Castelo Branco até o fim da família. Sim, sim. E aí as novas gerações vão começar a chamar de Avenida Legalidade. Aí no meio do caminho tu vai dizer uma coisa e o cara não vai saber onde é que é a rua. Eu fico imaginando o cara que dá o boletim do trânsito, assim, como a gente faz de manhã no pijama. Tá todo mundo acostumado com a tranqueira da Castelo Branco. Aí o cara vai dizer que tá trancada a legalidade. E o pessoal diz, e os GPS, coitado, gente? O GPS. Sabe o pior de tudo, por que não espera uma nova via, uma nova avenida pra mudar? Sim. Até porque tu aí tá desconsiderando Castelo Branco, que é uma homenagem a uma pessoa... O primeiro nome da ditadura. Foi notinha de 5 mil cruzeiros, né? O primeiro nome famoso da ditadura no país. Às vezes até pra isso serve, né? É a história de um país, não podemos virar as costas para a história do país. Minha saudosa vovó, cara, sempre pedia pra mim lá. Minha saudosa vai pedir pra mim sempre ir no banco dela lá buscar a aposentadoria dela, sim, que era na Avenida Eduardo. Cara, eu não existia Avenida Eduardo, que veio a ser depois a Avenida Presidente Roosevelt, que é até hoje. Certo. No bairro Navegantes, ali no quarto distrito. Sim. E, cara, ela sempre dizia pra mim, não, vai lá no banco na Avenida Eduardo. Que Avenida Eduardo? Na época dela era Eduardo. Era a Avenida Eduardo. Seu dono da venda. O Eduardo da padaria. Padaria. Uma pessoa importante da comunidade. Eduardo. Não, era a Avenida Eduardo. Bom, enfim, continuando aqui, tá? A sugestão é que a Castelo Branco passe a se chamar Avenida da Legalidade, segundo a vereadora Fernanda Melchiona. O Castelo Branco, que comandou o Brasil no início da ditadura militar, não merece homenagens. Não, né, vereadora? Peraí. Eu aposto 20 conto que é baranga, porque no pessoal. Vou te contar, no pessoal tem uma fila. Não faz assim, não importa. Mas é difícil mulher bonita na política, salvo algumas exceções. Luciana Genro é bonita. Marcela Temer. Ah, sim, a Temer é bonita. Não, mas a Temer não é política. Mas, ela gente, é mulher, tipo, gente, assim, mas, gente, é, assim, é gente, por favor, né, gente? Isso não é importante, né, gente? Não é importante mudar o nome dessa rua, cara. Ninguém se lembra mais do Castelo Branco, tio. Não, mais do que isso, não o é ninguém Fábio se lembra Assunção mais se lembra. Do Castelo Branco. É ninguém sabe quem foi Castelo Branco. Vocês devem lembrar na época do nosso azulzinho que amava, né? Eu xinguei aquela menina lá de Baranga e fui extremamente repreendido. Mas tu chamou e ela mandou foto. Mas é que Baranga é subjetivo, cara. Tipo assim, só o Maurício Amaral não achou Baranga. Achou Baranga. Opa. Nós aqui gostamos. Maurício Amaral, quem foi Castelo Branco, por favor? O primeiro ditador da ditadura. Primeiro presidente então, da era militar. O general, coronel. O Dia Internacional da Mulher não é comemorado no dia em que as mulheres foram massacradas? Hoje é 8 de março. É 8 de março. Em dezembro é a morte do John Lennon. Transformaram um dia que foi negativo em algo para ser positivo. Talvez o mesmo sirva para uma avenida Castelo Branco, que seja mantida a memória desse homem para que não se repita isso. Porque daqui a pouco esquece o nome dele, esquece quem ele foi, esquece o que ele fez. Como é que a gente vai esquecer Hitler, por exemplo? Não, mas não tem uma avenida aí. Vai botar o nome da avenida de Hitler. Não precisa botar. Avenida Adolfo. Na ditadura militar, no Brasil, aconteceram coisas horrendas, cara. Horrendas. A Dilma, né? A Dilma é uma vítima. No entanto, aqui estamos com o Castelo Branco em nome de avenida. Como é que vê o dia que tiver a Avenida Presidente Lula? Aí vai ser bonito. Como é que todos nós... Tem que morrer pra isso, né? Aí, né, presidente? Vai ser bonito por causa disso. Como é que todos nós aqui chamamos o aeroporto, Internacional do Rio de Janeiro? Como é que a gente chama? Tom Jobim. Só você, senhor. É Galeão. Eu quero te dizer que não adianta chamar que o aeroporto não vem. O aeroporto fica parado ali, mas eu quero dizer que eu tô afim de tomar uma bebidinha. Mas não pode, presidente, tá em tratamento. Tô bem careca, presidente. Ô, presidente, conta vamos até 10, conta vamos até 10 que passa à vontade, presidente. Sabe como é que eu conto até 10? Conta nos dedos até 10 que passa à vontade, eu quero saber se tu sabe como é que eu conto até 10. Dedo do pé. Né? Não, eu coloco as mãos no bolso. Boa, presidente! Senadores aprovam lei que garante cirurgia plástica para mulheres vítimas de violência. A vítima de violência poderá fazer cirurgia plástica sem custos pelo SUS para reparar sequelas ou lesões causadas por agressão. Excelente, velho. Excelente. Na teoria, lindo. Estão trabalhando, lá estão trabalhando, hein? Isso serve o governo, pra cuidar da gente. Isso aí, muito bom. Na teoria, filho. Lindo, né? Na teoria, lindo, ok. Na teoria tá maravilhoso. Vamos ver. A fila, na teoria, vamos ter uma Copa em 2014. Teoria, velha! Não, teoria! Tá, daí a mulher sofreu um acidente. Ela vai entrar na fila do SUS pra fazer cirurgia. Não, é acidente, é agressão. Ela foi agredida. Daí ela vai entrar na fila do SUS pra fazer cirurgia. Dois anos. Aí é outro problema, né? Mas isso que eu tô dizendo. Uma coisa não anula a outra. Deixa lá. A lei é boa. O problema é que a lei é boa. Tem várias leis boas. Pode incentivar a violência, né? Vai ter mulher que vai querer apanhar pra ganhar uma plástica. Eu não ia falar isso. Cara, eu evitei falar. Nunca me passou pela cabeça isso, mas é possível. Mas é claro que é possível. Até porque tu já deve ter tido alguma mulher que pediu pra tu bater nela. Porazinho. Mas peraí, então seria um favor se a gente espancasse a Dilma, seria um favor que a gente tava fazendo. Esse nome dá problema. A gente não pode ser... Como é que eu vou dizer? Tão irresponsável. Com a violência doméstica. Com o assunto, né? Exato. Foi só uma brincadeira. Vamos falar de outra coisa aqui, ó. A Regina Cazé, a solução é o espancamento. O Alcemar. Nomes. Não pode? Tenta evitar. Essa foi boa. Não foi boa nada, Pi. Claro. Não, foi boa, não sim. Não incentiva, que isso é tudo louco, cara. É uma semana inocente. Coca-Cola muda local da fórmula secreta pela primeira vez em 86 anos. Exatamente. Almir, olha o perigo. Está conosco. A fórmula saiu do cofre. Saiu do cofre. De um banco no centro de Atlanta, onde estava desde 1925 e foi levada para um museu, também em Atlanta, que conta com os 125 anos de história da marca. Exatamente, agora... Que conta o Museu da Coca-Cola, a história da marca. Coca-Cola Experience, né? Hã? É o Coca-Cola Experience. Pela primeira vez na história, o cofre contendo a fórmula secreta da Coca-Cola será visível para o público em uma exposição permanente intitulada. Puta, mas é só o que cofre, bonito. Né? Não a fórmula. A fórmula. Não vai estar visível. Sabe quem comprou? O cofre vai estar visível. Cofre, é verdade. Aí a fórmula vai estar lá dentro, fechadinha. É que é mais fácil mostrar o cofrinho, né? É que, na verdade, isso é real. Todo mundo sabe qual é a fórmula da Coca-Cola. Um decantador em laboratório descobre isso. Sim. Só que o problema é enfrentar a Coca-Cola nos tribunais, né? Só. Qualquer um descobre. O refrigerante Dolly tá indo lá pegar isso aí, viu? Pra roubar isso aí. O registro, enfim, tudo, exatamente. Né? Tu pode chega lá e... O cara que toma muita Coca-Cola tende a mostrar com mais facilidade o cofrinho, né? Essa história, ela é tão interessante, né? A lenda essa toda. Fascinante. Não é só a Coca-Cola que se utiliza do marketing da forma secreta. Eu tava pensando nisso. Você tem uma outra bebida formulada com ingredientes brasileiros, né? Com frutas brasileiras que usa esse... E tem bebidas internacionais também, grandes marcas de cerveja. Sim. Algumas delas dizem que tem um elemento secreto. Dizem que é um elemento só e que esse elemento é o diferencial da marca. A Atlântida tem o seu elemento secreto. É só marca. Atlântida tem a sua fórmula secreta. Obrigado, Feder. Muito obrigado, Feder. Almir, por falar nisso, Almir, me fala uma coisa. Onde é que tu tava ontem de noite, Almir? Floripa. Foi a Floripa, foi junto com o Pianjas, com o Neila, com o Marcelo. Fui lá secar o Figueirense, desgraçado. Botei a camisa azul lá nele. Tem uniforme azul agora, o Figueirense. Que beleza, cara. E aí, tava cuidando da árvore de Natal, né, querido? Pois é, Almir. Eu ia te perguntar o que aconteceu lá, Almir. Nada, show de bola. Não, aconteceu sim, Almir. O destaque do Clique RBS tá me dizendo, Almir. Árvore de Natal gigante da Avenida da Beira-Mar Norte, em Florianópolis, teve apagão ontem à noite. Porra, o que aconteceu? Tem uma equipe do Clique lá cobrindo o negócio? Não, tem a RBS aqui em Florianópolis, todos os seus veículos. A equipe do YouTube filmou uma vez, eu, pelado lá na... Santo Antônio de Lisboa, lá, pegando camarão. O YouTube te filmou? A equipe do YouTube. Tudo postou em casamento. O YouTube tudo olha, tudo grava. É uma equipe grande do YouTube, né? Ô, Almir, tu sempre tá em Floripa pelo Natal, porque sempre dá problema com essa árvore, cara. Almir, o ano passado, o Natal desse ano passado foi o orçamento. O orçamento estourou, né, Almir? Almir começou a botar coisinha na árvore. Teve uma que pegou fogo esses dias. Foi no Abraço Norte, Abraço Norte. Mas, o Almir, as 5 mil lâmpadas de LED lá que iluminam o fim de ano de Floripa, deixaram de brilhar por 20 intermináveis minutos. Mas foi o seguinte, a gente se inspirou na Torre Eiffel. A Torre Eiffel, ela fica um tempo apagada durante o dia. Sim, durante o dia. E anoiteceu, ela acende. A gente fez um teste para o dia seguinte, né? Esses 20 minutos foi de examinar. Tá apagando legal. O Alcemar não entende de elétrica? Qual é o tipo de lâmpada para uma árvore desse porte? Olha para a HB16. HB16. Que é de LED também. Ela é para LED. Para não esquentar muito LED, né? E a par 20? A par 20 é diferenciada, dá muito choque. Tem uma lâmpada australiana? Lâmpada australiana é boa. É boa. É boa, lâmpada muito caro. Não vem. E a FLC? A FLC é massa. A FLC é melhor. A do nosso querido lá, o Lima Duarte. Lima Duarte. Grande abraço para a rapaziada da FLC. Abraço Eu, Lima Duarte. A fiação tem alguma relação? A fiação, o fio, se a ser usado? Eu tenho que usar o fio 14 com a lâmpada 19, sempre. Sempre é metade. Sempre o 14 com 19. Ô, cara, mas tu vê o poder, né? Tu falou agora do FLC, cara. Esses dias eu encontrei o... Encontrei o Lima Duarte, cara. E eu olhei pra ele, cara. E na hora, velho, eu me lembrei assim: o Lima Duarte. Onde tu encontrou? Cara, onde é que tu encontrou o Lima Duarte? Curitiba, cara. Curitiba, cara. O Lima Duarte, ele aparece em alguns lugares. Foi demais, cara. Ele apareceu um dia há uns 15 anos atrás, no balcão do aeroporto, Salgado Filho em Porto Alegre, do nada, assim, do meu lado. um dia normal, como qualquer outro. De repente eu olhei pro lado, quem? Lima Duarte. Lima Duarte. Que nem não, que foi assim. Demais. Eu fui a Curitiba ver aquele festival que rola lá, o Lupa Luna, que é feito pela mesma galera que faz o Planeta, né? Eles fazem um festival. A DC7. Isso. É, e, cara, eu desembarquei lá, daí me levaram até o lugar onde tem aquela ópera de arame, sabe? Ah, sim, é muito cara, legal. Cara, e aí eu fui me encontrar com uma pessoa que é pro hotel. Na pedreira ali, né? Cara, e ali na frente da ópera de arame, saindo da ópera de arame. Bom. Lima Duarte. E tem uma coisa curiosa. Não, cara, porque eu pensei na hora assim, Lamborghini FLC. Na hora mesmo. E tem uma coisa curiosa que a gente jamais reparou e ninguém consegue observar. Que ele tem um problema na mão esquerda. Deficiência? Olha! Não. Como é que é? Não, chega a ser uma deficiência. Volta um pouquinho que eu não peguei. Ele tem o dedão da mão esquerda, ele não tem o movimento da mão esquerda, ele não fecha e abre. É por a mão isso esquerda. Que o senhorzinho meio de malta pato, balançava pato. O relógio. E ele tem uma cicatriz e tal. Problema do relógio é menor, do senhorzinho. É menor. E vocês podem observar, depois que eu vi ele pessoalmente, que eu vi isso em cima do balcão, é que eu notei que todas as cenas que ele aparece, sempre, ele, jamais vocês vão ver ele movimentando a mão esquerda. Abrindo, fechando e tal. Ela tá sempre numa posição estratégica, sempre. E tu vê há quantos anos ele interpreta na TV e a gente nunca reparou isso. Neila, tu já tinha reparado, Neila? Se utiliza muito do jogo de espelhos. Ele e muita gente lá na Globo usa o jogo de espelho. O Assunção adora o Assunção, exatamente. Muita gente se utiliza pra o quê? Esconder suas deficiências físicas. Certo, tá bem. Certo, obrigado, Neila, pela explicação. Até de atuação. No teatro usamos muito também. Tá bem. Agora no teatro tem que haver entrega. E o Lima? Fala em entrega, recebi aqui hoje. Já mandou o Lima. Neila, todos nós recebemos a revista do Nenhum de Nós. É verdade. A revista que comemora os 25 anos de estrada do Nenhum de Nós, meu. É cara, demais. Tem uma foto aí, com a cara, história da banda, foto. Cara. Olha o tamanho que tá o Sadi na primeira foto. É. Na primeira foto da banda. Bem magrinho. Bem magrinho, sem barba. Bem fininho, os guris, cara. Não entendia cara, nada 17, de cerveja 18 nessa anos, cara. Sabe que o 25 anos de Nenhum de Nós, que beleza. Porém, porque a banda era boa, né? O Nenhum de Nós e o The Fala são bandas contemporâneas. O The Fala voltou agora e no selo Plug, pô, que lançava podia voltar também, todas né, essas bandas e tal, né? Nos primeiros discos do The Fala tem fotos do The Fala com o pessoal do Nenhum de Nós e agradecimentos e tal, porque os caras viviam direto juntos nesse começo das duas bandas no selo Plug, que lançou várias bandas aqui do Rio Grande do Sul nos anos 80. Camila, na época era algo. E o Nenhum de Nós tá fazendo show agora. Já São Pedro pro final de semana. De 8 a 8. Hoje é domingo. De hoje até domingo. Era o próximo assunto com promoção da Atlântica. Não, que é isso, mas é tudo... E muito legal nessa revista é passar por toda a discografia do Nenhum, né? E ver que realmente os caras têm uma obra muito consistente. Todos os discos do Nenhum sem têm dúvida, um hit. Sem dúvida. No nenhuma mínimo, banda um dura 25 anos sem ter alguma coisa consistente. É verdade, os caras nunca pararam, velho, de produzir. Obrigado, nunca pararam. Nunca teve uma carreira... A não ser o Teddy, tá? Ok, saiu pra fazer ali alguns projetos solo, rapidinho. O Lupicínio, né? O Lupicínio e tem mais alguma coisa? Tem... Ele escreveu, né? Livro. Sim. É o Astronauta, né? Não, o Bruto. Não. Belo livro, mais vendido de 2009, da Feira do Livro de Porto Alegre. E ultimamente ele tem se envolvido com o Inter, o que não tá sendo muito bom. Não rendeu bem. Bons resultados. Tá, e outra aqui, a Revista do Opinião, onde temos um texto do nosso querido Lelê. Pois é, velha. Demais a Revista do Opinião também. E parabéns ao Opinião, que também ganhou aqui. Top of Mind. Isso é spam, cara. O Lelê não sabe escrever. Não, cara. Pô, os caras me botaram pra escrever sobre o AC/DC, né, cara? Aí ficou fácil. Aí foi brincadeira. No River ainda foi no show, comprou o DVD, primeiro no Brasil. É que eu fui no show e não sabia que estava sendo gravado um DVD. Aí foi melhor ainda. Contou aqui a outra. Tinha uns helicópteros e tal, mas... Tem que ver se texto aí, se não é Ctrl-C, Ctrl-V da Wikipedia. Não, cara, vai nos pontos de distribuição e pega a sua opinião e lê. Tá bom. Simples. E é um absurdo o show do AC/DC, né? Cara, muda a vida. É inacreditável. Cara. Na boa. Muda a vida. Não deixem de ver quando vier ao América do Sul na próxima vez, que eu acho que pode ser a última. Eles vão lançar. Mas vai ser a última. Novo, vão lançar disco novo. Vem, então venho. Tá, mas é. Eles estão sem energia, né? Na gravação deste show, que foi em dezembro de 2009, somadas as idades deles no palco, dava 296 anos. Olha aí, que é isso, rapaz. É melhor pegar logo agora, porque senão não dá nada mais. Tá bem, não há tempo para mais nada. Está na hora do momento solo, do brilho, de tudo mais que o Faustão fala, do nosso querido Girimu! E aí, Faustão, vai me apresentar, meu! Olha aí, meu, vou apresentar. Vamos lá! Estou esperando a apresentação, Girimu, mais sequela de todo. Apresentar, meu! Cara, a gente grita quando apresenta. Tu tem que lançar o Flacos do dia aí, nós... Girimu! Flacos do dia! Putz, vai, então vamos lá. Vai, Girimum. Fatos. Fatos do dia do Pretinho Básico, galera, com a grande fera, o glorioso, o inestimável, insuperável, Girimum, galera! Vamos, Tio! Olha aí, meu! Aí, agora ficou legal, né? Parece, hein? Vamos, Tio! Agora foi! Queimar o Cid, hein? Cara, deixa, cada um sabe se, não te mexe. Calma, cara, o Cid volta daqui a pouco, no momento dele. Ô, Girimum. Fala, meu. Tá sabendo que o Mr. P fez um gol numa goleira do Beira-Rio ontem? Cara, eu tô sonhando o dia em que isso vai dar um resultado. Tem que dar alguma coisa, não pode, né, meu? Ele contou pra nós ali e tal, de manhã, né, Borazinho? É, verdade. Tá legal foi, que tu foi. Tá prestando atenção no que eu falo. Eu tô, não, é que eu já conheço. Presta atenção no que tu fala, Girimum. Eu tô prestando. Presta. Manda bala no horóscopo aí. O Girimum se irrita quando não dá atenção. Não, não é que eu me irrite, mas é no mínimo eu espero que tu fique olhando pra mim, né? Desculpa, Girimum. É, realmente a gente falou hoje de manhã, né? Um gol emblemático. Manda um abraço pro Rodrigo, trabalhou com a gente há tal, tempo atrás, apitou ontem. Como é o nome cara, do... Sei, eu só xinguei ele. Viu? É um cara muito carismático, Girimum. Quando tu fala, todo mundo presta atenção. Beleza, viu que eu te brinquei, o Cavanha? Ficou bom. Legal, né? Vai, Girimum. Vai no horóscopo aí, Girimum. Vai te meter, Maurício. 10h34, Maurício Way. Cara. Impressionante. Me persegue faz 20 anos, né? Posso jogar, meu jogo? Quase pode. 10h34. Não, não pode, cara. Que isso? Ué? Não, só enquanto não, tu não, fala. Não, participar aqui, meu. 10h34. E eu vou pegar um café já vem. Não. Eu vou fazer o programa sozinho. Ah, que isso? Tô brincando. Cara, me vai, fala. Girimum. Vai, manda. Vou manda lá, beijo. Vou lá, Brasil. Vamos lá, Brasil. Vamos lá. Tô aqui, tô aqui. Aí, Fetter. Fica aí. 10h34. Juliana Didoni faz exercícios de patins. Legal. Opa. Bruno Mazeu, né? Bruno Mazeu, Bruno Mazeu. É o Bruno Mazeu, tô pegando. Isso é bom. E sabe o que isso é bom, Girimum? Isso é bom pra panturrilha. Pra panturrilha. É, as mulheres que andam de patins, elas têm panturrilhas maravilhosas. Oh, não sabia. E o posterior. Parece o posterior da coxa também. O índio ali do Inter também andou muito de patins. Um panturrilha grande é o Edson Silva, o cabeção do Figueira. Impressionante a panturrilha. Maravilhoso. Que batata. Que batata, Labelle. Quero assar aquela batata. Mas o posterior fica mais visível também. É o posterior da coxa. É uma eu chamo de batata, outra de poemas. E aí, Alcimar? Carrinho de mão, dá panturrilha também, Alcimar? Carrinho de mão, dá panturrilha. Sabe aqui, ó? Aqui, ó, uma panturrilha pode dizer mais do que um decote. Olha aí! Baita frase! Olha, isso não é espanha. Meio-dia e 56, Murilo Benício toma água de coco em Praia do Rio. É importante. É hidratante, né? Isotônico natural. É bom pra curar uma ressaca, mas a gente coca. Maravilhoso. É quem é o Murilo Benício? Murilo Benício. Murilo Benício del Toro. Maravilhoso. Não, cara. Ator que faz novela brasileira ele e filme internacional. Pegou metade da Rede Globo, né? Pegou metade das minas lá da Rede Globo. Pegou tudo, metade pegou das tudo. Ações. A Alessandra Negrini, Giovanna Antonelli. Pegou a Alessandra Negrini. Isso não é nem 1%, porra. Até o Otto pegou ele, a Alessandra Negrini, que antes ele, poderia ter pego. Ele é hoje o que o Porazinho foi no passado. Não me deixa assim, Girimum. No passado. Não fala. Aí, eu tô com o Girimum, Bonan. Porque aqui na outra empresa que tu trabalhava, pegou mais da metade, hein, Porazinho? Era muito legal. Aí, ele não pegou da empresa, pegou tudo. Que tu apresentando passou. Tá, deu, gente. Volta. Tu foi o cara, Porazinho. Girimum, volta pros tu plásticos. Tu foi o cara, Porazinho. Obrigado, Girimum. 14-12, Graciane Barbosa, cena para fotógrafo em aeroporto, Fetter. Essa aí não tem gordura no corpo. Quem é essa mina? É a mina do Belo. É a do Belo. É a do Belo. É a bizarra aquela. Eu não sei nem quem é. Não tem gordura no corpo, mas tem silicone. Ah, se tu não sabe quem é, tu tá desinformado, né? Não tem gordura aqui, mano. Me fala que ela é, Girimum. É um não sei quem é, cara. Mas se tu não sabe, eu não sei. Não, mas eu apresento. Que Belo! Do meu. Belo, aquele mesmo. Guarda Belo. Gordo Belo. Ex da Viviane Araújo, Girimum. Viviane Araújo. Ah, esse eu gosto. Viviane Araújo, esse eu gosto, que a Vanessa não ouça, mas eu gosto. O Belo canta Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é meu maior castigo. Sabe que o Belo tá comemorando. O Belo tá comemorando 15 ou 20 anos de carreira num show agora em Porto Alegre. É. Olha aí. Pô, ele tá é preso tempo. A carreira, né? Olha aí, meu. Sim, sim. Só um pouquinho. Oi, amor. Que é isso, Girimum? Vanessa. Ah, Vanessa, meu. Fala baixo. Mas... Você fala baixo, cara. Estamos ao vivo no programa. Você... Desculpa, cara, desculpa. Mas isso é hora de tu ligar pra Vanessa, né? Não, desculpa. Foi ela que ligou. Fala. O que tá pegando aí, Girimum? Ah, não, tudo bem. Ah, tu já tá em casa. Mas Girimum, é alguma coisa importante? Não, fala, meu. Não fala. cabeça. Não tô com Potter, fala, não tô com Potter. Não, não. Nada a ver. Tá, tá, já tô chegando. Não, não, chegando. 7-1 eu chego. Não, né, Jerimu? Tá. Ah, Jerimu, deixa eu falar com ela. 16:33 Puta, tá em 16. Cole balls, curte folga com o namorado em Salvador. Essa é boa. Ó, o Alcemar gosta de Cole balls. Eu posso, né? Tu gosta, cara? Qualquer coisa tem a ver com balls, tu gosta. Se tem balls, o Alcemar gostou. É, não pode, não, não. Que isso, Jerimu? Girimão. Ah, não, agora ele tem o Girimão. Enlouqueceu o Girimão. Agora ele tem o Girimão. Enlouqueceu, voltou. Enlouqueceu, olha aí, meu. Vai, Girimão. Cara, o Girimão tem o Girimão dele, cara. Não acredido. Obrigado, Girimão. Vai, um abraço. Agora valeu. Vai encerrar agora. E agora, meu? Faltando, não. Tá com a tua voz diferente hoje, Girimão? Tá bem, até... Bebi ontem. Hã? Bebeu, né? Tá assim, ó, cara. Puta que pariu. Passou da linha? Passou da linha? Bebeu muito, Girimão. Os troços na cabeça. É agora. Tá esperando fechar o 16, tempo. 19! 19, nada mais do que isso. 19! 19! 19! 19? Vai passar, bicho. Era 18 e 7, Faustão! Olha aí, meu, 18 e 7. E essa é pra você, bicho. Que saiu o sorteio do amigo secreto da firma. Puta, pegou a baranga. E pegou a baranga. E que não sabe quem é direito, bicho. Tem que comprar presente. É uma merda, bicho. Olha aí, Kaique Brito anda de skate. Tá sempre skate, cara. Na orla do rio. Mas é difícil andar de skate na orla com areia. É verdade. É uma ciclovia. É uma ciclovia. Se fizer um levantamento do ano dos flatos, cara, esse Kaique Brito dá em primeiro lugar de parada. Kaique Brito. Esse cara é o que mais apareceu nos flatos, certo. É o top, of mind. Ele é maravilhoso, é o top of mind na minha mente, no meu coração. É o preferido. Ele é o irmão da Stephanie Brito, né? Que tá maravilhosa na revista. Ele era o mocinho da novela das nove muso gay. Não me confunda com esses assuntos, porra. Não me venha falar em gay quando eu estou falando. Me chama de preconceituoso, me chama. Homoafetivo e não gay. Homoafetivo, uma união homoafetiva. Os teus trejeitos são sensacionais. Viva o Senado brasileiro. Viva o Senado brasileiro contra a homofobia. Viva. Axé. Babá. Axé. Axé babá. Tem sempre um gay, um veado. Sei, o grupo gay da Bahia, né? Tem muito sempre axé, um veado que manda um axé. No final da... Tem sempre um veado que manda axé em qualquer mensagem de fim de ano. Tem sempre um veado gordinho que manda um axé. Gordinho já não sei. Ai, ai. Vai, Marcos! Num bar de Pelotas. Ah. Dois gaúchos se conhecem. Um jovem, pequeno garoto, gaúcho, parecido com Kaique Brito, tá sem carro. E o mais velho, tchê, dono do CTG, chamado Gauchão, dá o zero. Dá o zero. Meu sobrenome. Dá o zero. Dá o zero. O chão dá o zero. Parece o sobrenome do Renan, dá os outros. Dá os outros, mas o que? Eu dou zero. Dá o zero. Bebe umas a mais e o coroa convida o garotão pra... Tchê, te dou uma carona? Deixa que eu te deixo em casa, tchê. Se tu quiser, tu pode pousar lá em casa. Pousar é ficar pro pouso. Pode ficar pro pouso. Tira o carro do estacionamento, bate no carro da frente, o chão. Aí. Dá uma ré, bate no carro de trás. Vai sair, bate meio fio, passa por cima do meio fio. E dá um raspão no lado do poste, assim, arranha todo o carro. Eita! E o bagalzinho pergunta: tchê, mas tem certeza que tu sabe dirigir, tio? E o gauchão: tchê, eu tava só te mostrando meu lado feminino. Que beleza! Belezinho. Vocês sabem que em São Paulo chove muito, né, cara? Chove. Não, cara, chove muito. É sério, cara. E lá as pessoas, mesmo que chova demais, cara, uma pesquisa mostrou que a mulherada, que as paulistas, né, de é São que Paulo. Apresenta o menor índice de gripe no Brasil inteiro. Olha só, porque será... É, meio que ficou uma coisa estranha, né? Mas as pesquisas mostram que como elas dormem com o xarope toda noite... Ah, então é por isso. Paulista não é charuto. Gente boa pra caramba. Adoro. Meu, assunto sério aqui. Assunto sério, a gente falou no programa da Uma sobre o cigarro, sobre o tabaco, os malefícios e tudo mais, né, meu? Falamos sobre tabaco. Falamos muito. Não me lembro. E aí veio agora o e-mail do Douglas Berger, de Agudo. E olha só o que o Douglas diz. O Douglas é enfermeiro. Apesar de ser de agudo, é bem grave o assunto que ele tem a tratar. Isso, isso mesmo. Boa, Maurício. Ele diz assim, ó, bagurizada, com o assunto do tabagismo, esse assunto, sem dúvida, gera muitas discussões e o fato de que querem acabar com o cigarro é de suma importância para a saúde da população. Sou enfermeiro e sei das consequências do tabagismo, mas aqui em Agudo, grande parte da economia gira em torno da produção do fumo. Pode-se acabar com o tabaco, mas não vejo nenhuma forma de movimento destas mesmas autoridades em buscar novas alternativas para estas famílias que tiram da plantação do fumo o seu sustento. Isso é verdade. Então, acho que deve-se sim acabar com o cigarro, mas achar uma nova cultura para substituir o tabaco. Valeu, galera. Obrigado, abração, Douglas Berger. Qual é a tua ideia, Pause? Manda pra nós. Tem tanta cultura aí pra plantar, né? O que tu quer plantar, Pause? Eu já planto muito. O que tu planta, Pause? Manjericlone. Manjericlone é um sucesso no verão, né? Mas não é todo mundo que gosta de manjericão, né? Não, mas é uma erva versátil, né? Salsão, não tem salsão? Tem salsão. Cebolão. Também tem o coentrão, né? Hortelão. Há uns 2-3 domingos atrás, eu saí de casa pra comprar manjericão e não existia. Mas é que sai muito essa época. Essa época tá todo mundo atrás do manjericão. Mas é a época do manjericão, é o verão. Como acontece? Cara, eu fui em 4 supermercados e nenhum tinha. Aliás, manjericão, pro manjericão pegar mesmo, pegar corpo, tem que tirar a florzinha branca dele. Tem que tirar a florzinha, vai tirando a florzinha, né? E tem que ser fêmea, né? Aí ele se bota. Tem que ser fêmea, tem que ser um manjericão fêmea. Não sei, pô. Não? Como é que sabe quando é fêmea e quando é macho? Isso aí tem um jeito de ver, mas tem que ser bem de perto. Assim, explicar pra vocês, não sei. Eu não sei! Quando é macho, quando é fêmea. É só tu levar a planta pro motel, se ela reproduzir, aí é porque é macho e fêmea. Tá ótimo. Mais ou menos. Tem muita planta legal, só tem fêmea. Eu tô precisando de uma ajuda tua lá. Sensacional. E aí, Porazinho, obrigado, Pause. Abraço. Vai, olha, Porazinho. Cara, eu tenho muitos abraços pra mandar. Claro que tem. Hoje é quinta-feira, né, Porazinho? Não. Peraí, Porã. Saindo de férias amanhã. Não, fica. Alô, Marisa. Oi, Marisa, do RH, da RBS. Cancela. Agora já era, já pagaram hoje. Da SBT, mas não tem problema. Gasta o dinheiro aqui. Fica. Amanhã eu voltarei no Pretinho da Onda. Uma semaninha, Porazinho? Um pouco mais. Duas semaninhas. Duas semaninhas mais cinco. Duas semaninhas mais cinco. É, duas semaninhas. Na real, vai dar duas semaninhas. Duas semaninhas, 14 dias, é isso? Vai dar duas semaninhas. Não, Porã, não pode. 20 dias, Porã. 20 dias, Porã. Grande férias. Tô aí ano que vem, tô aí. Férias, ano que vem, Porã. Mas seguinte, cara, preciso mandar um abraço pra toda a galera da Damilair. Manda antes que eu me arrependa, Porã. O Tony, gerente da Damilair, que disse que ama a Tatiana Schwank. Ama ela, tá, Tony? Tá dado o recado. Também pro Preto lá da Auckland Surfboards, toda a galera lá. Vamos de prancha nova. E não, mandei fazer um surf reparos lá, né? Ah, um surf reparo. Grande Preto. E também pro Uga Uga, cara, meu amigo lá do Pinhal que eu encontrei lá na Auckland. Hoje à tarde, o Beto Dil, né, que tem uma escola de surf há 16 anos na Praia de Atlântica. É verdade, pô. Vale a pena participar lá e levar os seus filhos pra aprenderem a surfar com muito o meu legal, amigo Beto Dil. Porque o Porã, ele não pode fazer nada. Não sei se vocês já notaram, mas tu pede alguma coisa. Porã, tu pode hoje à tarde? Não posso, tenho compromisso. Mas eu tenho. E os compromissos são esses. Compromissos. Eu estou saindo de férias. Arrumar a prancha. Pegar minha prancha, buscar meu filho na escola, comprar os presentes. Gravar o vídeo do clipe, tu não grava. Ah, olha só, vamos fazer o seguinte, vocês discutem isso fora do ar, enquanto isso eu faço os classificados. Não, já falou demais. Ele não dá mais atenção pra mim. Tá louco, vai atrás de... Tá, vai, piada velha. Rapidinho, mais rapidinho. Piada velha do Porã! Boa, Jerimô! Graxa para sapatos Maria Gadu. Lembrou de graxa em sapato, lembrou Maria Gadu. É que a melhor do mercado. Daí, percebendo que a morte estava para chegar, Jacó chega para Sara e diz: Sarinha, minha mulher, reúne a família. E me pede para chamar uma padre. Padre? Uma padre, Sarinha. Eu quero me converter ao catolicismo. Boa! Todo mundo fica espantado, né? Não entende por que, que o velho judeu tomou esta decisão na hora da morte. Diante do olhar da mulher e dos filhos, ele explica: seria, hein, minhas filhas? É melhor que morra uma deles do que uma das nossas! É clacla, é clacla, é clacla! Classificados do Pretinho! Olá, galera do Pretinho! Tô vendendo um tênis Nike Backboard feminino. Esse aí é bom, hein? Backboard é legal. Número 36. É o melhor que tem na Nike. Tô precisando de grana pras férias e quero 200 mango nele. Mas tá caro, hein? Usei apenas uma vez. Contato pelo e-mail vendomeutenis@gmail.com. Se precisar, mando fotos. Obrigada. Beijo. Manda uma foto do pezinho. Só de tênis. É uma menina. Uma foto do pezinho. Foto do pezinho. Só uma vez, não ficou nem o chulezinho lá, mano. Nike não tem como não ficar chulezinho. Daí o que faz? Daí o que faz? Chulezinho da gurizinha. Odor frio. Odor frio no tênis. Tem a manha, hein? Tem a manha. Estou aqui para vender minha casa, diz o nosso ouvinte. Aliás, é uma ouvinte, a Maria. A Maria. A mesma, a casa, possui apenas 9 anos e meus pais foram os primeiros donos, então a casa mantém-se conservada. Localiza-se no sul da ilha de Floripa, a 2 quilômetros do Campeche. Boa. Com 2 pisos, 5 dormitórios, uma suíte com banheira de hidromassagem, mais um closet, mais 3 banheiros, sala e cozinha conjugada, cozinha com móveis embutidos, área de serviço, churrasqueira, garagem para 5 carros, canil, jardim e terreno espaçoso. Mas é uma mansão. R$1 milhão. Vamos morar. Quanto, Alcemar? R$1 milhão. 10 pau. Quanto, Alcemar? R$1 milhão. Quanto, Almir? 10 pau. Alcemar? R$1 milhão. Almir? R$1 milhão. 400 mil reais tá pedindo nessa nossa aí. Nossa. Tá bom o preço, a gente fizer uma vaquinha aqui. Se fizer uma vaquinha aqui, a gente não compra, né? Não consegue comprar. Mas enfim, quem tem grana, 400 mil reais pode comprar. Maria Erna, ou Maria Erna, não, é Maria Erna mesmo. Maria Erna, tudo junto, sem H, sem Maria H. Erna. Maria Erna. Maria Hérnia, será não que é? Eu vou conseguir passar dessa frase? Não, não. É Maria Hérnia. Não é Hérnia, cara. Não, não. Eu acho que faltou um I, hein? Maria aí. Tem Hérnia, arroba... Maria Eterna Hérnia. Mas não é Maria Herpes, talvez? Para, meu! Meu Deus, vai sair de férias. Vai. Não, quer sair não. Hoje? Eu já que antecipa a saída. Eu tô sempre de férias, Magnata. Maria Hérnia, _ Goretti. Meu Deus. Ah, Maria Goretti. Goretti deve ser com 2 T's. Né? Por que que ele não bota o vendocasa@gmail? É verdade, cara. Por que você não bota? Porque ela quer amizade também. Maria Hérnia, @Goretti. É. Não, Maria Hérnia, _ Goretti. Maria Goretti com 2 T's. Para, meu! É isso aí, não fui eu que falei. Vai sair de férias também, Amaral? Ainda não. Maria Hérnia, _ Goretti, por amor de Deus, @hotmail.com. Clamídia. Para, meu! Pô! Crista de gás. Para! Maria Erna, _ Goretti, @hotmail.com. Que barbaridade esse programa que tá cada vez pior. Que isso, cara? Vocês estão malucos, estamos sendo de férias. Pelo amor de Deus, cara. É, que isso. Que chato, o que é chato? Não, esse assunto que eles estão falando é chato. Ah, sim, pensei que estivesse falando de chato agora, só falava. É, piolho, sarna. Querido, já ouvi falar... Já ouvi falar da fábrica da chave universal, né? A Misha, a famosa Misha. Chave universal. A Misha? Não é da Igreja Universal. Misha. É a chave universal que abre qualquer coisa. Sim. É, não é legal, né, Almir? Pois a Omigetin Reliable Protection of the own property. Reliable. Reliable. I approve. Protection of the... I approve. Vai lá, lê ali, ô João. Ô Toninho, aprova lá o contrato. Olha, Omigetin Reliable. Não vai lançar esse produto ainda. É o garoto propaganda Joel, assinou? Assinou? Joel assinou os papéis lá pra nós hoje. Então vai lá, Joel. A Real Marketing Real Protection of the Property traz até você. Traz até você o primeiro cadeado universal, gente. Como é que é isso? É um cadeado que qualquer chave consegue abrir, gente. Sensacional. Tu perder a chave com a outra chave. A chave universal abre qualquer cadeado. Cara, O cadeado universal é aberto por qualquer chave. Eu tô perdendo dinheiro. Que cara. Ideia, cara. É muito boa essa amiga, tem gente. Uma baita ideia. E sabe qual é o nosso primeiro cliente? Hã? Coca-Cola Company. Tudo bem guardado lá, Coca-Cola. Pode ficar tranquilo. Então, bom, temos clientes, então, em Atlanta. Em Atlanta. Que maravilha. Exatamente. Não, é Atlantic, é Atlanta. Atlantic City. Não, Atlanta. Mas em inglês é Atlantic. Atlântida. Voltamos que nem em seguida, não, e com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. 12 minutos, 13 minutos para 7, doutor Alceu. Como é que estamos aí, doutor Alceu? Mapredo, estamos bem, doutor Pepe. O senhor sabe que ontem o Bola nas Costas entrou em férias, né, doutor Alceu? Só volta segunda. Agora ali, só volta ali. É segunda, perdão, ontem, pode dizer, né? Segunda-feira entrou em férias, só volta agora quando voltar o campeonato estadual. É bom, os guris têm que descansar, tem né, doutor? Tem que descansar os guris, exatamente, doutor Alceu. Então o senhor não quer também entrar em férias, doutor Alceu? O senhor... Mas bora, doutor Pepe. Vou descansar um pouquinho, né, doutor Alceu? Afinal de contas, passou o ano inteiro ralando aí, todas as informações sempre na ponta da língua. Mas bora, doutor Pepe. Podemos negociar, né, doutor Pepe? É mesmo, doutor Alceu? É, bata mesmo, cara. O senhor fique bem à vontade, doutor Alceu. Doutor Alceu acusou o golpe, hein? Só me consegue um dinheiro também, doutor Pepe? Dinheiro? Me empresta um, não, aí não é comigo, aí é com a empresa, né, doutor Alceu? O senhor vai lá, assina suas férias, recebe seu dinheirinho, vai, goza suas férias. Faz tempo que eu não faço isso, doutor Pepe. É mesmo? Então tá na hora, doutor Alceu. Que eu não tiro férias. Tá bem, doutor Alceu. O que tem aí então, doutor Alceu? Não vai tirar. Não tem vinheta. Doutor Alceu tá no Twitter. Na verdade, quem tá precisando de férias sou eu. Casa Perini Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola na Costa. Doutor Alceu, o senhor ficou com as minhas Perini, né, doutor Alceu? Não lembro. Não lembro, doutor Alceu. Doutor Peter, deu confusão lá no Inter, doutor Peter. Pois é, doutor Alceu. A torcida Guarda e Popular estão excluídas do grupo. É, do clube. O Lelê tava lá, pode que falar que um pouco melhor sobre isso, né, Lelê? Cara, eu ontem... Com parcimônia. Na realidade, eu não posso falar com parcimônia porque eu não vi. Ah, não. Eu ontem fui no jogo de despedida, joguei a preliminar com o Mr. P. E no meio do jogo de fundo, depois que o Fabiano saiu de campo aplaudido... Certo. As minhas pernas tremiam já de tanto cansaço que eu tava. Vai ver amanhã, Lelê. Amanhã pra cá. Não, tô bem. Hoje não, tô... É amanhã, Lelê, não é hoje. É 24 amanhã. Horas, tô um leão. Acordei um leão. Hoje. Então, assim, eu não vi, cara. Eu só pude ver hoje de manhã na internet já alguns mas comentários. Mas brigaram lá, doutor Lelê? Tem um vídeo no YouTube. Tem um vídeo no YouTube, imagens que foram mandadas pra polícia, que vão ser investigadas e que, teoricamente, vão ser punidos os caras que protagonizaram essa briga dentro do Beira-Rio com espancamento e lesão corporal. Entre colorados. É uma briga já antiga entre a Popular... Na realidade, a Popular, desculpa te interromper, Marcos, a Popular se dividiu em duas. Isso. Virou a Popular do Inter e a Guarda Popular. Ah, e os integrantes das duas estão brigando entre eles. As lideranças das duas brigam entre eles já há algum tempo, inclusive com agressão com faca na frente do Beira-Rio. E entre eles, entre os colorados, o que o Internacional fez é dizer o seguinte: não estão mais cadastradas essas duas torcidas no quadro de torcidas organizadas cadastradas do Beira-Rio. Não poderão mais entrar com instrumentos musicais nem com faixas e tem 15 dias para levar embora tudo que tem lá perde no arquivo do Beira-Rio. Perde o time, perde o clube, perde a torcida, o espetáculo que as duas torcidas davam atrás das goleiras. Mas eu vou dizer uma coisa, a organização, o que a direção do Inter alega é que famílias, milhares, segundo a direção do Inter, milhares de e-mails foram mandados para a direção do Inter reclamando de sócios de um lado, que me pagam mensalmente uma grana que ajuda no meu orçamento, e do outro lado tem uma torcida organizada que ajuda o time, mas que também causa essas situações de violência. Cara, é uma pena, cara, porque a história da Popular, ela tá diretamente ligada aos anos de maior sucesso do Internacional, cara, entendeu? Isso é fato. A ajuda que a torcida popular deu pros títulos do Inter é fato, entendeu, cara? E querendo ou não, desde que essas torcidas se separaram, o barulho dentro do Beira-Rio diminuiu muito. Pela metade, né? Sim, exatamente, tá? Então, que fique bem claro isso. Perdeu o time, né? Perdeu, como tu bem falou, perdeu o time, perde um monte de coisa, cara. Eu morei 8 anos em São Paulo, eu sei o quanto os paulistas e os caras do centro do país respeitam a Popular e a geral do Grêmio. Isso aí faz os jogadores, inclusive, imitando o canto com os nossos daqui. E os jogadores que vêm jogar aqui, eles sabem a diferença que essas torcidas fazem. Eles sentem isso dentro de campo. Ontem eu e o Mr. P tivemos uma experiência, cara, que não sei se todos já tiveram, de jogar com estádio com 200 pessoas dentro do estádio, já é um troço que mexe contigo. Claro, né, cara? Claro, 200 pessoas. É, imagina jogar com 40, 50 mil pulando como esses caras pulam. É uma pena, cara. Meia dúzia que atrapalha tudo. E a maioria é bacana. Ontem ali, quando nós estávamos jogando, tinha alguém já da Popular, inclusive um deles tuitou, dizendo: pedi pro Mr. P mandar um abraço pra mim hoje no Pretinho, tá feito o registro aqui. E eles gritavam lá da arquibancada enquanto a gente tava ali jogando, sorridentes e tal. Mas a verdade é que meia dúzia acaba comprometendo a grande maioria. O simples fato, cara, de uma torcida organizada se movimentar num jogo de despedida com jogadores. Os caras estavam lá 5 da tarde esticando faixa. Pô, cara, isso aí é... Porque olha, basta, que legal isso. Basta a gente ver assim... o seguinte. Basta ver, a gente ver o seguinte. Um jogo que tem 40 mil, 30 mil, 50 mil... brigam ali 10, 15, 20, 30. Portanto, é infinitamente a minoria. Não se vê 35 mil brigando, não, e 10 olhando. Alguma. Portanto, é patético e infeliz esse tipo de coisa. Muito triste a notícia. Tá bem. Obrigado, doutor Alceu. Valeu. Era isso, doutor Pedro. Era isso. 8 minutos para 7. Hoje nós temos que tocar o passo aqui para, por favor, ouvir o Cid Moreira no final do programa. Então deixa eu falar. Tenho aqui, ó. Sido cobrado, Amaral. Cid, oi. Boa noite, Cid. Boa noite. Tenho sido cobrado na rua pela pelas pessoas. Empresa, não, não, não, pelas pessoas. Mais importante do que a direção da empresa são os nossos ouvintes e a nossa audiência. Boa, fé. As pessoas têm me cobrado na rua, nossa, a ausência, Nelson, do Cid Moreira. Boa, dane-se a direção, é isso? Não, não foi isso que eu disse, cara. E já existem comentários. Mas na tua hora, né, Cid? Desculpa. Não, sim, quais são os comentários, Cid? Que estariam me substituindo pela Carla Fachin, como no Jornal Nacional. Não, atual, não, não, não, não, não, não, são só boas. É, Cid, até que a gente queria, mas... Não rolou. Atenção, o Porã foi voto vencido. Felizmente, porque eu gosto de ficar com vocês aqui. Também uma apresentadora em Florianópolis. Obrigado, Cid, surgiu comentários que estaria vindo para cá. Não. É mentira. Essa cadeira é tua e é para sempre. E a cabeça também é minha. A cabeça também vai contigo. Você, gordinho, eu estou falando com ele, que é o que manda. Tá bom, ô cabeção. Sabe quem é o vencedor do Top of Marketing ADVB 2011? Mas eu tô louco pra saber, Amaral. A Sicredi, pelo terceiro ano consecutivo. Terceiro ano consecutivo. Brasil! Na categoria instituição financeira. Quem coopera cresce, Lele. E ganhou também o troféu Peter Drucker, que é o melhor entre os melhores. Ah, o Drucker? Isso aí. É impressionante, cara, as ações de marketing da Sicredi, sempre focada nessa parada aí de quem coopera cresce. E as pessoas muita gente não sabe o que é o Sicredi, mas o Sicredi é uma cooperativa. É igual um banco. Tem banco, cartão, exato. Tem conta corrente, tudo. Tem poupança, investimento. E o melhor de tudo. Mas é do cara que tem conta lá, é dono também. É isso aí. Não tem um dono, não tem um banqueiro. Não é chegar lá xingando o caixa. Me atende direito aí, cara. Não tem o Moreira Salles. O cara é o dono da parada. Isso aí, isso aí. Cooperativa, né? Cooperativa de crédito. Isso é moderno. Sicredi. Muito bom. Muito boa. É um. Como é que fala? É um. É isso aí. Gente, que coopera. Agora passou. É um coletivo. É, não, mas era outra coisa, mais elaborada que eu ia dizer. Sofisticada. É. Mas enfim, passou. Cid Moreira, tu tá aí, né, Cidão? Boa noite, estou aqui. Tá bem, fica aí, Cidão. Daqui a pouco vem a tua hora aí. Manda um abraço pro Matheus, marido da Juliana, lá do Figueira de Floripa. Matheus, um grande abraço. Você que é marido... Como é o nome da esposa dele? Julie. A Julie não tem nenhuma tia, né? Não teria? Ela tem... Tem a mãe. Ela tem uma vozinha lá de 83 anos. Que chuchu. É, filé. Ah, eu gostei deste filézinho. Mora em Xaxim. Vamos, Xaxim. Xaxim, a gente vai estar no sábado. Vai lá na balada. Sábado em Xaxim. Vida, hein? Quer ir junto, Xaxim, sábado. Lá na maltaria de Xaxim tem balada. Do Pretinho Básico. Onde é o lugar? Maltaria. Maltaria. Prepare-se, você. É fantástico. Eu vou... Como é o nome pra você, alemão? Procure saber. Que alemão? Não, você... não é alemão. Ele é ruivo. Ele é albino. Ruivo, albino. Ruivo. Você é ruivo. Procure saber onde mora este chuchu, vou esta atrás. Princesa. É do lado, Deus, da maltaria. Ai, do lado da maltaria. Facilitou. Qual é o hotel que a gente vai ficar? Do outro lado da maltaria. Não lembro. Agora o cara aqui não falou nada o programa todo. Eu falei, gente. Falou, fala, Semar, fala com a gente aí. Cid, já te chamo, Cid. Eu não leu um papel aqui. Não tem que ler então aqui, né? O que houve antes, aqui, ó. Antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de desistir, tente. Boa, e antes de cagar, veja se tem papel. Mais um! Boa, Semar, boa. Semar, assim, ó, enquanto estiver acertando, vai jogando, que nem bilhar. Eu vou fazer sinuca. Perguntas para você, vamos ver se você sabe. Presta atenção. Vocês estão vendo aí, somos todos irmãos e moramos na mesma rua. mas não na mesma casa. Vamos ver se você é inteligente. Como quem é que somos? É, Cid? Presta atenção, babaca. Que isso? Somos todos irmãos e moramos na mesma rua, mas não na mesma casa. Quem somos? Diga. É os botões da camisa. Boa. Mas você é inteligente. O pedreiro tem os parentes. E tem os parentes que moram longe, que são os botões do punho. Do punho. E tem aquele botão lá embaixo da camisa velha. Aquele botão mora sozinho. Que escapa o botão. Ele mora sozinho. É o tio solteiro. Você sabe por que ele mora sozinho? Por que, Sidão? Porque ele é cagão. Eu sou forte. Não tem o menor sentido. Como não tem? Quem mora sozinho, às vezes, é cagão. Cagão de quê? De medroso? De ter outra pessoa ao seu lado. Agora, uma coisa eu concordo com o Cid, que o tempo que tu leva na cagada, assim, na hora de fazer cocô, determina o quão homem tu é. Quanto mais demora, mais homem tu é. Mais macho. Eu sou machão. E depois do iPhone, eu fiquei mais macho ainda. Se tu faz cocôzinho assim, 3 minutinhos... Rapidinho, sai fora. Mas aí, assim, de patins. Aí acontecem problemas como... De rolê. O aparecimento de hemorroidas. Mas o macho lida com isso. E a possibilidade da incidência de hérnia inguinal. Mas tem problema. Fica ali só fazendo força. Daqui a pouco faz... Não, mas o negócio é fazer... Já entrar na hora certa ali. Aí desce. Não, não pode perder. Vocês apertam a descarga ou deixa ali? Eu já aperto. Deixa ali, né? Pra não ficar o cheiro, não. Não, pra não deixar o cheiro. Banheiro é coletivo. Você é porco, hein, Tetê? É Lelê. Desculpa. Eu sou bem regadinho, viu? Eu cago todos os dias às 7 da manhã. É mesmo, Semar? Acorda às 9. Antes de fazer. Eu ia perguntar, e se limpa que horas? Me diga, o que passa na água, mas não se molha? Ó, 7 da noite em Brasília, Cid Moreira. Eu vou continuar aqui. Vai lá então, Cidão. A gente volta amanhã, 1 da tarde, ao vivo aqui na Atlântida. Com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela preferência, pelo Pretinho. Valeu, tchau, boa noite.